cidade, não tem metrô. Linha 8, Liberdade, o elevador. Ficou parado na montanha e nem chegou. Caiu escorretado. A gente pede festa, oh, oh. Se piripiri não vem, a gente pede festa, oh, oh. SOS vou pedir a quem? A gente pede festa, oh, oh. Se piripiri não vem, a gente pede festa, oh, oh. SOS vou pedir a quem? Sujou o buraco da maldade, limpou alegria na cidade. O buraco da maldade limpou alegria na cidade. Invasão, presente, festa, festa, festa, oh.